65 no 8, copia? Prossegue, amigo. Parei logo 65 no 8, Salvador Recife, autorizado nível 370, via Upper Whisk 58, decolada 10, primeira curva à de esquerda, corrigindo primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5021, né, o transpondo o controle 119.35, informo que está restrito ao nível 330 até Aracaju. Autorizado conforme 370 para Recife, Upper Whisk 58, decola da 10 com curva à esquerda, Puca Aracaju 5121, 119.35, restrito 330 até Aracaju. Afirma, 330 até Aracaju. É só corrigindo o transponder 5021. Ah, ok. 5021 está pronto para push acionamento. Protegimento correto, parte 3, vive pushback acionamento, reposto quando pronto para o táxi. 65 no 8 da Variblog. Gostaria, amigo. Novo, FJ 6709 no 1, no push acionamento. Autorizado, reposto táxi 6709. Vivo, chamada táxi 6709. O 0 Recife será coordenado, total 9911, não aguarde cópia. Uhum. Salve Salvador, muito bom dia, Papatango, Vitor Filó, Juliette. Nos confirme quem chamou, Papatango Victor Quilosca. Afirmativo, senhor. Confirme o horário do plano, Victor Quilosca. Foi para as 11h30, senhor, é, se possível haveria possibilidade de liberar o Victor Quilosca antes, né? Eu entendo, nem seria o seu plano de sistema, Victor Quilosca, guarde o seu do plano, confirme apenas o destino e o nível. Estimativa é o 085 para Sierra Novembro, São Foco, via litoral. Destino de Freitas, nível 085, sente Victor Quilosca, guarde. Guardando, agradeço. Salvador, Variglog 6598, tem 3 a bordo, 2h30, alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Variglog Log 65 no 830, táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera dando 0, chama 2186, voando pronto, ajuste no 019. Ciente, até o ponto de espera no 0, quando lá, 118.6, bom trabalho, 1019. Webjet 6709 para o táxi, faz um POB de 77, autonomia 435, alterna com Finns. 77 a bordo com Finns 430. 35. Webjet 6709 autorizado táxi via Índia, segue o 727 da Vale de Log, como número 2, no ponto de espera 2686, ajuste no 019. Pela Índia, segue o Varig Log, ponto de espera, 186, 6709. 2019. Tá, bora. 190 graus com 7 nós. A linda com 190, Varig Log, 6509. Salvador, bom dia, voo 922, informação, Júlia. Voo 922, bom dia, senhor identificação, prossiga na chegada Mares, desça para 3.000 pés, 1019, altímetro, com 9 ondas. Na Mares desce a 3.000, 1019, altímetro, 922. 709, ali mantém 10. Ali mantém, 709. Entendi. Total 991, copia. Precisa. Total 991, autorizado Recife, nível de voo 310, via Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva direita, saída Pucca, transição Aracaju. Corrigindo, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. 5003, eu transpondo o controle 109, decimal 35. Total 991. Fechando o controle 119, decimal 35, bom voo. 119.35, bom serviço a todos. Essa primeira curva à esquerda, saída Pucaracaju, 5003, transponder 119.35, controle, total 9919. Protegimento correto, resposta quando pronto, total 9919. Então, pronto para o posicionamento. Autorizado para 3 reportados. Para o táxi, 9919. Mantenho 330, sai da Pucca. 500, vem para 330 na Pucca. Autorizado a colapso no 0, vento 180 graus, 089. Me chamo na frente vermelha do voador. Barranco, sei, Foxtrot. Pista 17 livre, vento 180 graus, 08 nós. Bravo, que você é frustrado. Gente, livre ponto na 17, o Bravo é que você está. 709, decolou 05, chama o controle 119, decimal 35. 935, Bravo. Controle objeto 67, Bravo. 6709, decola, ascensão ao 340, saída Gole, contato a dar decolagem. Dona Gole, curva à direita. 1, 2, 3, 0, 9, 3, 5, 6, 7, acabou. Muito bom dia, o TAN 3859 transfere descendo para uma centena, cruzou agora o 200 na proa de Alagoinhas. 3859, sinto da informação, Juliette. Dia 3859, acena a identificação, prossiga na chegada Bonf, desça ao 040, permanece vigilância. 040, TAN 3859, identificou. Possibilidade de voar, Gole, 6709? Estimativo autorizado, 6709. Obrigado, Gole. Gente, ele vai ser para o pai da Mato Bravo aqui, Fox. Livre, táxi até o ponto esperando 0, lá até 18,6, bom voo. Livre até o ponto esperando 18,6. Bom dia, total 9909. Serna, 12545. 12685, 12545, bom dia, bom serviço a todos. Oscar, cópia. Cópia, Oscar. 085 para Teixeira de Freitas, Golf 677 Eurovia, decolagem da pista 17, curva à direita, inicialmente restrição de 1000 pés no corredor visual axé até fora da barra. Controle 199, decimal 35, acena 5027, Vitor Quilosco. Autorizado conforme, decolagem da 197 com curva à direita, 1000 pés axé até a barra. Golf 677, Teixeira de Freitas, 085027 ao transporte. Gosta, qual é o ver? Único a bordo. Único a bordo, torre 18, decimal 6 para iniciar o táxi. Vitor Quilosco, bom. Obrigado, Davi. Nacional, repórter táxi Vitor Quilosco. total 9911, ponto de espera pronto. Total 9911, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 200 graus, 08 nós. Aí daí decola, total 9911. Fechando agora Recife no 288, alterna 264. Confirme 1264. 288, alternando 264 com centro Recife, web 6709. É, por gentileza, se eu vou entrar cortado, só entender 1264, qual a primeira? 1288, a primária. Gente, obrigado, 1288-264, bom dia. Gente. 1922, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, altímetro 1019, reporte localizador 1922. Gente, está livre LS para localizador 922. Manda R Brasil 2010 para Teresina. Ok, gente, aguarde cópia da autorização, frente a Bravo, Teresina, o nível 280 em coordenação, prepare a Momo Transição Flock. Preparamos Momo Flock. Bom dia, total 9911. Total 9911, bom dia, decola, ascensão 310 na saída PUCA. Saída PUCA, até o 310 autorizado, total 9911. Autorizado táxi, reporte ingresso pista 17. Voltará. Voo no 605, a sua identificação desse mantém nível de voo 040, chegada a Bonf, em Salvador, o ajuste do altímetro 1009. Ok, para 4000 com 1019, chegada a Bonf, a informação Juliette, o voo no 605. marcador, voo 1922, bom dia. Astral marcador estando, baixado e travado. Voo 1922, bom dia, tráfego está autorizado, pouso, pista no zero, vento 180 graus, 08 nós. A pista opera em toda extensão. Muito, graças a Deus, pouso 922. Índia Bravo 280 Teresina, via Pesulo 20, decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Flock, controle 119.35, aciona 5005. Momo, transição Flock, decola pista 10, curva esquerda, 119.50, Paulo Alfa, Índia Bravo. Paulo Meu Alfa, Índia Bravo, cotejamento correto, chame para pressionamento. Chame Recife, 12685, alterno 2545. Cola 2685, alterno 2545. Total 9909. Fermo, Ru. Prato, bom dia. 22, solo aos 17, livre direito, chame solo com 121 na Simão 9. 1219, obrigado, 922. Vitor Kilo Delta, corrigindo. Vitor Kilo Oscar, autorizado a colar pista 17, vento 200 graus, 129. Vem, Delta, é Madre de Deus, e a Índia Alfa Tango, está com 5 a bordo, acionado padrão 0106. Prossiga via corredor Bonfim, o Guardião 06, reportando visão com local de pouso. 06. As restrições na posição pelo Plutão 3859. 3859, afirmativo. Prosseguindo para 2000 pés, autorizado LS, reportando localizador, altímetro 1019. Nas proximidades de Dona, aí temos helicóptero 500 pés realizando patrulhamento. Não interferirá no seu procedimento LS. Tá bom, muito obrigado, 3859, reportará estabilizado. Decolou a 019, chame de controle 119.35. 119.35, ó. Está de volta, comadre de Deus. Copiado, frequência livre, 06. 06. Controle, o vento aqui loca, decola do lado, cruzando 700 pés na sua escuta. Vitor Kilo Oscar, prossiga 1.000 pés no corredor Axé, Vitor Kilo Oscar. Vai manter 1000 PS pela qualidade da Alaska. Confere? E desça para 500 pés, mais eco delta, temos tráficos evoluindo no corredor axé, mantendo 1000 pés, desça para 500 pés, reportando através do parque do Pitor Sul. Civilizado agora o Santos 3859, ainda na sua escuta, senhor. Pela PLS, chamando a torre 118 decimal 6, 3859. 386, um bom dia, um bom final de semana a todos vocês aí. Exatamente. Vitor, que eu acho que a intenção é prosseguir via litoral ou voar direto Teixeira de Freitas? Via litoral, senhor. Santos 3859, bom dia, tráfego avistado, check-trem autorizado, pouso pista 10. Vento 190 graus, 109. Sim, se liga, pouso cabeceira 10, portanto, 3859. Kilo Delta, livre ascensão 085. Quando possível, informe seu estimado para ingresso na terminal e leve o seu estimado de pouso. Afirmativo, Vitor Kilo Alfa, estimando limite da terminal ao 1155 e pouso em Teixeira de Freitas aos 1358. Do Vitor Kiloska, subiu mantém ao 085, reportando nivelado. Vai subir para o 085 via litoral, Vitor Kiloska, reportando nivelado. Corno 605, completando a bomba, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS, reporte localizador, altímetro 1019. 519, completando o BOF, reportado estabilizado ILS, da 1 0 1 6 0